mal fita. E quem diria ou imaginaria? Tem coisas que não se explica. É coração, são coisas da vida. Vai você ver mal fita. E quem diria ou imaginaria? Tem coisas que não se explica. Um lugar pra sentar, pra relaxar. Aquele sorriso acompanhado de um olhar. Primeiro toque, primeiro beijo, primeira música ao seu desejo. Ó, cada braço apertado que faz juntar cada pedaço. E quando aquelas frases de amor faz sentido, pare, pense, lembre do seu sorriso. Ah, seu sorriso que me encanta, preta, linda, mandona. Bem-vinda a essa minha vida cafona, cheia de mistérios que impressiona. Gosto da ideia de te descobrir, saber cada detalhe que te faz sorrir. Te dar meu ombro quando querer chorar, e te abraçar só por te abraçar. É coração, são coisas da vida. Pra você ver mal fita. E quem diria ou imaginaria? Tem coisas que não se explica. É coração, são coisas da vida. Pra você ver mal fita. E quem diria ou imaginaria? Tem coisas que não se explica. E cada despertar, um bom dia. O presente vem, é sempre uma alegria. O passado vira nostalgia. Bagagem de rancor me dá alergia. Vamos em frente que o futuro espera. Uma mistura de romance e comédia. Sou o titular e sem reserva. Dispensa o seu banco de espera. O seu sorriso me contagia. Me faz perceber o quanto é bom a vida. Apreciar os detalhes de cada dia. Atitude que faz diferença na vida. Gratidão, esse é o sentimento. Que o amor seja nosso entendimento. Estou nessa e é 100%. Escolha sem arrependimento. É coração, são coisas da vida. Pra você ver mal fita. E quem diria ou imaginaria? Tem coisas que não se explica. É coração, são coisas da vida. Pra você ver mal fita.